Chocolate quente, ok. Seriado, ok. Meia gorra coberta, ok. É, tem época do ano que a gente só sai de casa por um bom motivo. Salvar vidas, por exemplo. Por causa do tempo, muitas pessoas deixam de doar sangue. E o resultado disso é que quem precisa acaba correndo risco de vida. Vista-se de solidariedade e doe sangue. Ficar em casa pode ser bom, mas salvar vidas é melhor ainda. Agende sua doação. Ligue 155, opção 8. Ou acesse hemominas.mg.gov.br. Fundação Hemominas.